mais um Goldcast, o podcast do Pata Rachada. É, dessa vez aqui com um time prog, uma banda inteira, então a gente tem tecladista, saxofonista aqui, tem tudo. 15 pessoas da chamada. E eu vou chamar aqui os primeiros idealizadores do programa. Vão por ordem aqui. Vini. É o podcast progressista, é isso? Isso. Pepe. Pepe. Não, não, vai se ferrar. Ô, João, não assim, cara. Timbozinho. Tudo é prog. Luiz, a volta de Luiz aí, 15 anos sem vir. Estamos de volta. Nós vamos fazer o podcast em 7x3 e vai fechar na escala de Fibonacci, daí vai dar tudo certo. Exato. Vai ficar tudo meio torto, mas vai dar certo. Por sinal, o Vini já tá no contratempo. E recebemos aqui dois convidados que não são convidados, são da casa. Daqui a pouco a gente tem que adicionar no grupo também. É Pedro, o Mineiro. Qual é, velho? 4 horas de poder um pra falar mal de Dream Theater. Isso, comigo. Isso aí. E adição aqui exclusivamente por cota como fã do Dream Theater. E pra fechar, quase a Enigma X Máquina toda aqui, pinga. Dream Theater é minha religião e quem falar mal, vou meter um 13 por 9 na discussão, hein? Já tô falando. Só tá a parte boa da Enigma X Machina aqui hoje no exato. Sabe por quê? Porque a outra parte tá tocando System of a Down com um amigo no estúdio agora. Acho engraçado. Nossa, que horror, que morte horrível. Nossa senhora. O prog é inimigo do New Metal. É isso aí. Isso é uma verdade. Aproveitar aí pro maior fã de New Metal que o Goldcast já teve. Beijo, Alex! Bermuda pode sim. Chegue em qualquer post do Alex, em qualquer rede social e fale: Alex, nós do New Metal estamos junto com você, hein? Muda aí, meião de time de futebol, hein? Alex, maior fã do NBA, que te repassa aí. Exato. Alex, o grande nome da comunidade New Metal aí, alemã. Dead vibes. Eu tenho três recados aqui antes de gritar a vinheta. Não, dois. Um aqui é só pra eu lembrar de falar do episódio, caralho, que retada. O primeiro é que dia 19 vai ter o quê? Vai ter o quê, Pinga, dia 19? Pô, vai ter o show de estreia de uma banda muito foda aí, chamada Enigma X Machina, vocês estão ligados aí? Sim. Porra. Bem então, Enigma, convidagem. Do Diadema. Bem no dia da estreia do Homem-Aranha, não vai ninguém, galera. Vai estar todo mundo. Não vai ninguém ver o Homem-Aranha, né? Não, dá pra ir ver o Homem-Aranha e depois ir pro show dos amigos, sim. Pô, você tá ligado? Só coisa boa no dia, hein? Tá ligado que o pré-rec de ser prog ia ter uma banda com um nome muito grande, né? É verdade. É aquela banda lá, Enigma X Machina. E que é o primeiro assunto na entrevista: é por que você tem esse caralho de nome? Exatamente. Mas é isso aí, é pra criar conversa, quebrar o gelo. Pra escrever, pra sangrar, tá tudo errado. Pô, só pra você quebrar um gelo pra descrever o nome da banda, já é tipo umas 2 horas de conversa garantida aí, ó. Tem que pagar de intelectual, né, velho? Mas aí você chega no contratempo mesmo, porque daí você vai chegar assim, porra, gata, deixa eu te falar sobre uma banda de metal progressivo. Já tá errado, porque primeiro que nenhuma gata tá interessada em banda de metal progressivo, né? Tá interessado em banda de metal, ponto. É que metal é ruim por si só, né? Ninguém mais ouve metal, galera. Ninguém mais ouve metal. A galera tá vendo passado. Metal morreu. Mas ouve metal, cara. Metal assim como rock morreu. O único cara do metal que ainda tá vivo é o Alex e a sua próxima banda de New Metal. É o Alex e o Lucas. O Alex e o Lucas tocando na banda de New Metal. As pessoas só vão voltar a ouvir metal quando a Anitta gravar um disco de metal, cara. Essa é a realidade do Brasil. Não falta muito não, hein? E seria a Anitta falta. Quem tá próximo é a Pablo, mas seria top. Exato. Demais, velho. Super grupo de metal que é... Imagina, funk progressivo. Chimbinha na guitarra com a camisa do Blind Guardian. Aham. A Pablo Vittar. Não, Chimbinha não, que a gente não gosta do Chimbinha, não. Quero. Cara, isso é quase aquele. Isso é quase o Audioslave brasileiro, aquele. O Audioslave brasileiro, aquele que era o Vini com o LS Jack, tá ligado? Caraca, sim, que pesadaço, hein? Caralho. Tá vendo? Oh, o Flyer vai estar aí no post. Eu só quero mandar um beijo pras bandas que vão tocar com a gente. Principalmente a Final Disaster, que Débora já colou aí, eu acho que 2 ou 3 vezes. Um beijão. E vai ter a Sentencer, né, também. Exato, vai ter a Sentencer que vai tocar, vai abrir a Sentencer de um brother do Lucas, ou seja, vai ser Encontrão Goldcast e a Nama também, que eu já não conheço, mas parece os caras gente boa, e a Crucifixion BR, que a gente já citou aqui, já teve convidado citando, os caralho a quatro. Isso aí vai ser da hora. Só lembrar o outro recado muito importante, isso é importante para as pessoas que estão aqui ouvindo também na chamada, é que em janeiro a gente vai fazer o tal programa que é o único que a gente, entre aspas, leva a sério, melhores do ano. Então, ouvintes, quem quiser mandar áudio, entre em contato com a gente aí, Twitter, Instagram, Facebook, tem todos os links, se conhece a gente pessoalmente, a gente vai esquematizar isso. Qual é a ideia? Um áudio assim, não tão longo, falando 2 discos que marcou aí no ano, igual a gente fez ano passado. Aí vai entrar... Caraca, não, peraí. João, olha o que tu tá falando, cara. Todo mundo da audiência, venha e me mande áudios. Não, mas aí ninguém... mas a audiência do podcast já tá aqui na chamada já. Exato. Vai ter Taga mandando áudio, Débora e mais duas pessoas. Tu acha que a Taga vai mandar um áudio, cara? Não vai. Ela mandou seu passado. É verdade. Não, vai mudar áudio só de K-pop, velho. Mas E se preparando aí também, queridos membros. Só pra lembrar, hein? Tem que se preparar. Yeah. A gente vai ter o nosso. A listinha já tá feita. Exato, sim. Mas aí você. Nem votar mais no podcast já. Já vai ter saído, verdade. Tá bem, então. Vini, grita aí. Ah, troca a vida, não posso gritar, cara. Não consigo nem respirar direito. Como é que eu vou gritar? Vini, dá uma gostosa gargalhada aí, com essas costelas quebradas. Cara, só vai, toca a vinheta uma vez, cara. Pelo amor de Deus, vai. Senão vai virar um solo. Vai virar um solo de prog essa introdução. Já tá. Aí, cara, esse toca a vinheta já foi um solo. Have ourselves to blame. Not questioning, accept it as the truth. Debate this fight, it's just cause the facts do not support them. To liberate a people and rid them of tyrant rule. Is it time to make a change? Tipo, apresenta o tema aí pra nós. Você que é o principal idealizador. É um grande prazer da minha vida em tempos recentes, que desde que eu passei a fazer parte desta quadrilha... Grande time! Goldcast. E eu falei que tinha que ter um Goldcast sobre prog. Né, prog metal. Sempre apoiei, viu? Progressivo e tal, justamente porque, né, o Vini aí, apreciador de prog, o Luiz aí também, apreciador de prog. E a gente falando, pô, tem que fazer um podcast sobre prog. Já vi podcast sobre vários outros temas aí do mundo do metal e faltou o nosso querido e amado metal progressivo, né? Então, queria começar aí com o conceito básico, né, do que seria música progressiva de modo geral, né? Porque é um conceito que vem aí já desde os anos 40, 50, onde se trazia música com influências, né, de misturando estilos, né? Pô, mas desde os anos 40, caralho! Exatamente. Né, desde os anos 40, onde se... porque o conceito de progresso, né, para arte, né, é desenvolvimento e crescimento por acumulação, basicamente. Então é você juntar muitos elementos de outras culturas ou instrumentos diferentes, né? Então, teve um movimento de jazz progressivo em tempos antigos, que acabou se tornando um pouco do que a galera passou a chamar de art music, que virou até um pouco de world music depois, muito tempo depois, né? Misturando. Que é até o negócio do Weather Report lá, que a gente estava conversando esses dias. Exatamente, exatamente. E aí, por volta dos anos 60, começaram a surgir as primeiras bandas que começaram a incluir elementos do progressivo, né? E aí a gente teve como grandes expoentes, né? Nas origens, a gente teve aí como primeiros elementos, né, do progressivo, os álbuns conceituais, né? Aquela coisa toda de trabalhar um pouco a construção de uma história ou de um conceito em geral pro álbum e todas as suas músicas, e a inclusão de elementos de outras culturas, né? Então a gente teve Beatles, Beach Boys. Exato, eu acho que o Beatles foi o primeiro, se a gente parar pra analisar. Tudo bem que teve o Beach Boys, mas o Beatles foi ali de... Caralho, qual é o ano dessa porra? O 67 ali, o... Rubber Soul ali. O Sgt. Peppers. O Sgt. Peppers também. O Revolver, né, incluiu também muitos elementos também lá nos... É verdade. Mas aí a gente, né, a gente hoje não tá aqui pra falar de rock, por exemplo, a gente tá falando aqui de metal progressivo. Mas também nos anos 60 surgiu a banda que seria considerado o pai do progressivo. Também uma das bandas com dos sons mais pesados na época, que é o grande idealizado pelo glorioso Robert Fripp, o King Crimson, né? E o seu primeiro disco, In the Court of the Crimson King, lançado, se eu não estou enganado, em 69. É isso mesmo, 69. Foi o primeiro grande álbum de rock progressivo, né? E também que pode ser considerado o primeiro exemplo do que poderia ser o metal progressivo, né? Eu acho que é um dos primeiros exemplos do que pode ser o metal, cara, sabia? Se você pegar a música 21 Menino Esquizofrênico, não vou conseguir falar inglês, mas o... Cara, aquilo ali é metal, cara. É, claro que não é pesadíssimo, mas o clima que eles criam na música é muito similar ao que o próprio Black Sabbath procura um ano depois, assim. Exatamente. E ao mesmo tempo que o King Crimson lançou In the Court of the Crimson King, você tinha várias outras bandas que viriam a se tornar progressivo ao longo dos anos, né, que se tornaram grandes expoentes de progressivo, como Yes, Genesis, o Vandergraff Generator, Emerson, Lake Palmer, Gentle Giant, que tinha uma vibe meio... Algumas eram meio folk rock, assim, principalmente tipo Jethro Tull, Gentle Giant, mas depois foram começando a ter uma alma mais prog. Mas o King Crimson foi quem acabou colocando peso, né, na história. E aí foi seguido por várias outras bandas depois nos anos 70. E o que, ao longo dos tempos, foram se tornando cada vez mais diversificados, né? E aí o gênero acabou se tornando o que a gente conhece como prog metal, com algumas bandas lá pelo, vamos dizer aí, pelos anos 80, pelo ano final dos 80. O que vocês podem me dizer aí, meus amigos? Então, eu quero ouvir a opinião dos outros pra eu poder... Cara, tem só dando um plus aí, que acho que tem, pulou uma parte aí que faltou falar de uma banda que traz o tema até onde a banda é prog ou até onde a banda é psicodélica e só, né? Que é o Pink Floyd, que é a eterna dúvida. Pink Floyd é prog ou é eu acho, né? É aí que tá, que eu acho que Pink Floyd é psicodélico e acabou, não tem aí. Não, é que assim, ó, o Pink Floyd era mais psicodélico na época do dodóizinho aquele. O Sid Barrett. Sid Barrett. Timbó. Isso aí. Foi. Na época do Syd Barrett, ele era mais lisérgico, mais psicodélico, assim. E mais rock and roll direto ao ponto, assim. E depois, quando entrou o Gilmour, aí é isso, né? Que aí, tipo, o Gilmour meio que substituiu o Syd Barrett, né? Isso. Mas aí que tá, quando entrou eu não o Gilmour, vejo muito... Aí que eles foram pro lado do prog, entendeu? De, tipo, porra, pega o Pulse, por exemplo. Tu viaja naquilo, cara. É, ah, eu ia falar até foda. Antes, o Animals mesmo. É. Já ia falar do Animals, já, cara. Mas pra mim aquilo é psicodélico, cara. Então, mas é que tá. Mas ele tem elementos do que a gente considera do prog, né? Tipo, o álbum conceitual, tipo The Wall. É. Entendeu? O The Wall tem uma estética pop punk também muito grande em algumas músicas. Não, mas é por causa da... Não, mas é o único álbum assim, conceitual. Ele é considerado um disco progressivo. É, o Animals é conceitual também. Mas tem o... Tem vários? Tem um outro que fala da guerra? Como é que é o nome? É o Final Cut. Isso. Péssimo é álbum. Péssimo é você, né, filho? Péssimo álbum. Mas acho que tem um ponto importante, que o conceito de prog, na minha cabeça, fica muito perdido. Porque eu sempre entendo que você tem que ter um grau de complexidade de música que não é o que você encontra. Isso, obviamente, não é um julgamento de valor, né? Mas não é o que você encontra necessariamente no Pink Floyd, né? E é o que você encontra claramente assim no álbum primeiro do Jethro Tull, por exemplo. Que é uma banda com uma grande pegada psicodélica ao mesmo tempo. Sim, sim. É, mas aí o Jethro Tull já flerta mais com folk também, cara. Já é outro papo já. Mas tem a complexidade, é isso que eu tô falando. Ah, não, sim. Mas é tal. Sofre do mal do Pink Floyd. Como banda que tem elementos prog, mas na lista aí, todas que o Timbó falou, eu considero muito mais prog que o Zé Total. Zé Total, eu acho que flerta com prog, mas eu coloco mais como folk, tá ligado? É porque assim, o lance do progressivo, né? Na verdade, nenhuma das duas respostas tá errada, né? Já veio panos quente aí. Não, é porque o prog é justamente essa mistura, tá ligado? De estilos. O Pink Floyd é a mistura do psicodélico com uma parada mais conceitual, e o Jethro Tull é a mistura do folk com experimentalismo, um pouco de jazz, né? Muito do que a gente conhece por prog começou pela mistura do que tinha de rock na época com jazz. O próprio In the Court of the Crimson King é isso, né? Sim. Então... É essa mistura que faz isso. Outra banda que também conseguiu influenciar muito o prog nos anos 70 por conta de pegar ritmos um pouco mais pesados, o hard rock da época, e misturar com coisas um pouco mais complexas, é o Rush. Então, aí o Rush tem outra coisa que eu queria falar do Rush. Que pra mim, aí agora eu quero pedir interação dos ouvintes nisso, cara. Quem discordar, por favor, comente aí. Mas, pra mim, o Rush é o exemplo perfeito do que pode ser considerado. É claro que o termo metal acaba sendo muito ultrapassado em alguns pontos, mas que pode ser considerado aí um rock pesado progressivo. Pra mim, o Rush já é uma banda perfeita, dependendo se você gostar ou não. E com estética pop. É, exato. Mas eles têm estética pop, mas ao mesmo tempo eles nunca queriam se vender assim, né? É o tipo de música que eles tentam ser o mais autênticos possíveis ali, né? E, cara, é a banda perfeita, assim. Pode não ser minha banda preferida de todos os tempos, mas... O Rush foi, eu acho que, a primeira banda que conseguiu aproximar mais o progressivo do público. Aham, total. Por causa do apelo pop, né? O primeiro disco era total hard rock, mas aí depois que o Neil Peart entrou pra banda, né, o Fly By Night foi um disco já bem mais puxado pra vibe do prog, já trazendo algumas coisas. Não, mas o primeiro disco, ele não é total hard rock, ele já é meio... Ele tem aqueles graus de improvisação jazz e até mais bluesístico, talvez. Quero ver um cara que torna o prog acessível... E de uma maneira que tu não percebe o quanto é complexo, é o Sting, meu. Sting, o Sting, tudo dele é em tempo maluco, assim, tudo é tipo em 3x4, é tudo odd time, assim, e tipo, a sonoridade é total pop, é total acessível, e só que ele, tipo, tu vai contar, vai fazer a contagem de tempo ali, tu vai ver que, tipo, é super complexo. É maluco, velho. É. Mas a Gina Bota é uma música muito chata de tirar, mano, porque ela é extremamente bugada, mano. Desde o Police, ele fazia essas paradas, mas a carreira solo dele, ele vai além, assim. É muito complexo, sabe? Só que, tipo, é complexo e é gostoso de ouvir, e tu ouve, tipo, como se fosse música de 4x4 pop acessível, assim. É, sabe? Isso é o mais doido, né? Mas teve um momento que parece que as gravadoras, rádio, não sei, meio que tentaram fazer, tipo, ter mais rushes, né? Você pega aí o Camel mesmo, tem um álbum que é totalmente pop, cara. Tema das letras, a levada. Mas isso é natural, né? Parece teve um período também que as bandas. Que as bandas prog tinham que fazer um álbum pop pra tocar em rádio, pra popularizar o prog, tá ligado? Tipo assim. Tem um amigo meu que não teve um momento desse também. Tem um amigo meu que é produtor musical. O IE, o Gênesis, todos teve a parte pop. Sim, o Gênesis, tipo. A parte pop foi quando o Phil Collins saiu da bateria e foi cantar, né? É, e é uma puta parte boa, por sinal. Pra mim, ali foi o início do fim do Gênesis, na moral. Não, cara, não sei se vocês... Quando o Peter Gabriel no Gênesis. Tem umas músicas com o Peter Gabriel cantando, dá uma vibe meio Elton John, tá ligado? Sei lá, velho. meio feliz demais, sei lá. Ah, mas é legal pra caralho a voz do Peter Gabriel, cara. Não, é. Só que eu fico assim, pô, velho, que esse Elton John tá diferente. Esse Elton John tá meio esquisito. Mas eu ia dizer que tem um amigo meu, o Rafael Siqueira, que é produtor musical, né? E ele tá produzindo, olha que bizarro. Só pra conectar com esse lance de as gravadoras quererem ter vários rushes, assim. Ele tá produzindo disco novo daquela banda O Surto. Não sei se vocês lembram. Que me pirou o cabeção. Eu não sei o que você vai falar depois, mas eu tô preocupado. Que é um genérico de Charlie Brown Jr., né? Nossa, eu olhei pra ela, olhei pra mim, velho. Caralho. Isso aí. Foi de uma época que o Charlie Brown Jr. tava em alta, era a maior banda de rock do Brasil, e começou a aparecer um monte de genérico. Strike... Uhum. Surto, sei lá. Não, o Strike é um milhão de anos depois. Não, mas o Charlie Brown foi. Teve no auge por muito tempo, cara. Charlie Brown foi uma banda de rock nacional importante por muito tempo. E teve vários genéricos nesse meio tempo, assim, tipo, do Charlie Brown. Então é natural, sabe? As gravadoras, elas fazem isso, assim. Ah, a gente precisa de... Ah, a gente tá ganhando dinheiro com esse cara aqui. A gente precisa de uns genéricos desse cara aqui pra ganhar mais dinheiro, entendeu? E meio que acontece isso sempre, né? Sempre, tipo, tem a banda que estoura e tem os genéricos, né? Tem o Djavan e tem o Jorge Versilo, assim, tipo, tem a Ivete e aquela outra lá, a Cláudia Leite, que é a Ivete genérica. Enfim, tipo, tem sempre os genéricos, né? Sempre tem os caras investem nos genéricos, assim. Especialmente nessa época, né? Anos 70, por aí, que jeito que as bandas ganhavam grana era com venda de disco e com música tocando na rádio, tá ligado? Então, você tinha que... O lance era fazer música pra fazer sucesso, não pra outra coisa. Então... Mas... Fala. Não, eu ia cortar o assunto, vai lá. Não, então. E aí, assim, eu ia seguir com o assunto. E aí a gente teve essa onda nos anos 70 de várias bandas fazendo trampos progressivos e tal, e aí o surgimento de, né, a expansão de outras bandas, tipo o Weather Report, Soft Machine, que começaram a levar também uma vibe meio de mais intensivo no jazz e tal. Mas nos anos 80 começaram a surgir as, tipo, proto... prog metal, vou botar aqui. É, aí que tá, eu quero ferrar vocês, eu quero que vocês me falem as bandas, quais foram as primeiras, assim, que vocês acham, aí já, mas que você tenha certeza que é metal, pelo menos. Death, do Yuma pra frente. Primeira banda de Death Metal, de prog metal. Tá, não, mas, é, daí tem, mas daí tem o Atheist antes, né? É, e o Yuma é 91, Yuma, porra. E o Yuma é prog por causa do Paul Masvidal. Não, eu vou chegar lá no Cynic ainda, mas eu falo a primeira, Yuma. Não, mas tô falando de antes, tem coisa antes ainda. Então, cara, pra mim a primeira banda de prog metal é o Queensrÿche, cara. Acabou. Queensrÿche? Caramba. Mas é de quando que é o Queensrÿche? 80, cara. É dos anos 80? É dos anos 80. É, dos anos 80. O primeiro disco, eu só quero ver aqui, ó. Primeiro disco, 84. Primeiro disco é de 84, mas o mais importante, vamos dizer assim, mais... O Mighty Crime é 88. É 88. E tem o Fates Warning também, né? Sim, sim. Aliás, o Fates Warning é meu terceiro recado aqui. Só quero mandar um beijo pro Harley do Underground Extremo, porque ele é a única pessoa que eu conheço que gosta realmente do Fates Warning. Ah, eu ouvi bastante Fates Warning quando eu era adolescente. Ah, cara, mas é ruim demais, meu Deus do céu. É ruim sim, cara. É ruim sim, mas eu ouvi bastante. Os caras me tacando pedra por causa do Yuma, que é 91, falando nome de 88. Tá, não, mas aqui, ó. Piece of Time do Atheist, de 89. É antes do Human e já é muito prog, cara. É aquela lançada de misturar jazz e tal, que era um negócio que ninguém tava fazendo, assim. Não é nesse no Atheist que tem um maluco tocando saxofone? Não, saxofone... Eu tô doido. Não é o Morfine que tem saxofone no lugar de guitarra? O que virou reggae em toda banda de prog hoje em dia, se não tiver sax não é prog? Não, tem um monte de banda sem... Pô, mas eu ia falar o contrário, eu acho que prog é a coisa que mais permite várias regras, entre aspas, diferentes. Várias... Não, eu sou a favor de ter sax, tá? Eu tô só aproveitando a piada fácil. Não, então, e... Eu acho que... Elementos de prog surgiram em várias bandas nos anos 80, tipo, mesmo sem elas serem necessariamente... De quando que é o Primus? Considerada... Primus é 90. Prog. Primus é dos anos 90. Cara, é porque eu não tô querendo colocar na equação uma banda de Fusion, porque aí acho que foge, né? Porque acho que nesse período 80, já. 90, tinha muito Fusion, né? Sim. Pega aí os cacofones da vida aí, o Friedman, Mas isso, cara, é bom de discutir, Pedro, porque o cacofone, cara, ele é considerado, junto com o Malmich ali, o início do neoclássico, né? Foi por causa dessa banda que o Martin Friedman foi tocar no Megadeth, né? Sim. Que acho que esse período 80, 90, assim, teve muita banda instrumental de como misturava Fusion, né? Eles pegam o Thomas Skezeris. Aí os clássicos, né? Steve Vai, Malmsteen, Friedman... Mas aí eu acho que seria uma saída muito fácil chamar eles de prog, tá ligado? Dentro do metal, né? Porque tô colocando o metal em evidência. Porque eu não me lembro de uma banda metal com um elemento de prog antes dos anos 90, não, cara. Tentando aqui. Queensrÿche, caralho. Eu falei isso antes da gente começar a gravar aqui. O Injustice for All do Metallica tá cheio de elementos de prog, velho. Não tá, não. Tá sim. Ah, tem um pouco, mano. Tá sim. Cheio de elementos de prog, cara. Pra mim é um trash. Cheio foi um exagero da minha parte, mas tem que. Quem tem bastante elemento de prog e é anos 80 é o Coroner, por exemplo, que é do Thrash. Pô, pode crer. Não, o Coroner é 80, 89, né? É o final dos 80. E pra mim, o Queensrÿche já era pra mim o que eu defino, talvez do jeito errado, mas que eu defino como metal progressivo. Porque eles têm as músicas complexas, quebradas, eles têm os conceitos nas músicas e... Eu acho que mais do que o conceito é a teatralidade, né? Sim. Dentro dali. Nossa, cara, a Corona é 87, não, pode crer. Inclusive, 87. Outra banda também que, de thrash, que também trouxe um pouco mais coisa de experimentação, foi o Voivode, né? 88, sim, 88. Que é considerado metal progressivo, uma porrada de gente. Tá, mas é que eu nunca consegui gostar muito de Voivode, não sei. Eu também não, mas, também não. Mas eu respeito. E o Savatage? E o Savatage? Exato. O Savatage tem essa parte de storytelling também. Os discos são todos conceituais e tal. Tem um disco que eu curto pra caralho deles, que é o Streets, a Rock sim, Opera. Sim, que é legal pra caralho. É legal pra porra mesmo. Bom, até tava passando a lista aqui no Spotify pra lembrar de algumas bandas, e eu acho que um álbum que dá pra gente também, de repente, colocar aí nesse meio aí dos anos 80, que apesar de ser bem parecido com o Justice for All, não tem assim tantos elementos, mas flerta bastante, é o Power Slave. Do Iron. O Power Slave talvez. Cara, eu tô falando a meia hora do Rush aqui mutado, cara. Eu odeio muito a minha vida. Só isso que eu queria dizer. não odeio, cara. A gente já foi embora do já Rush. Já falamos do Rush. Fatos. Então não falo mais nada. Porque, por exemplo, a Robin of the Unsight Mariner, essa música tipo, é totalmente prog, sabe? Ela é um épico, né? Ela é... Totalmente. Não é que ela é um épico, que na real ela é baseada num poema que já existia, então só teve a música trabalhada em cima dela, né? Mas ela tem a teatralidade, essas coisas, né? Esse que é o lance. Isso, e ela. Ah, mas ela isso é, uma... é natural do Iron Maiden, cara. Tipo, esse lance de. Mas foi a primeira vez o Iron Maiden pegou do Alice Cooper e aí fez aquela porra toda. Mas acho que, assim, se você for pensar em prog, né, ou pelo menos elementos de. Eu acho que o Power Slave aí pode ser, se não for o primeiro, um dos primeiros aí do Iron que. É verdade. É que o Iron, quando falam de prog, é igual falam do Metallica, né? No Metallica sempre falam do Injustice for All e do Iron sempre falam do Seven Son, né? Quando vão falar de prog. É. É verdade. Três álbuns ali, um atrás do outro ali, o Power Slave, o Summer in Time, que daí teve aquela troca dos sintetizadores também, que os caras experimentaram uma cacetada de coisa, e o Seven Son. Eu acho que acho que o Pinga tá certo nesse ponto aí, cara. Tipo, a pegada mais prog foi aquilo ali, cara. Que foi o ápice do Iron Maiden, né? Depois só... Seventh Son é maravilhoso pra mim. Talvez seja o melhor disco do Iron Maiden. É, considerado uma porrada de gente, né? Inclusive, eles gostam tanto de flertar com o prog, que tanto que é o último disco, eles resolveram tacar... Na real, foi porque eles começaram a andar com os caras do Dream Theater, né? E os caras do Dream Theater estragaram o Iron Maiden, que já tava ruim, e ficou pior, e aí o Iron Maiden morreu, né? Acabou já, pode acabar, banda pode se aposentar já, tá todo mundo feliz, os caras vão continuar ganhando dinheiro pra caralho, assim, ó. Só parem, por favor, chega. O meu sonho é que todas essas bandas se aposentem, cara. Eu também, cara. Eu o também. Metallica, eu só quero que o Iron Maiden, que o Slayer, que o Megadeth, todas essas bandas, cara, todo mundo tem que se aposentar, cara. Eu só não aguento mais. Eu não aguento mais ver pôster de festival que os headliner é sempre esses caras, cara. É Scorpions, puta, cara, Iron Maiden. Rock in Rio é uma merda, cara. É porque todo ano banda, Iron Maiden e Metallica tá aqui, mano. Parece que não existem outras bandas no mundo pra chamar. Eles revezam. Um ano é Iron Maiden, no outro é Metallica. Guns. É que nem o Oscar que reveza melhor atriz. Num ano é a Amy Adams e no outro é a Meryl Streep. Num ano é a Amy Adams, no outro é a Meryl Streep. Tipo, é a mesma coisa, tá ligado? É o Rock in Rio, o headliner da noite do metal. Num ano é o Metallica, no outro vai ser o Iron Maiden. É. Daí, tipo, esse ano foi aí o Iron Maiden. Vai chamar bandas do Brasil... A banda do Brasil, os caras entendem que é Sepultura só. Sepultura, Sepultura. Ou membros antigos do Angra. Ou alguma banda, alguma banda comprada, né? Tem isso também, né? Pô, o Eminence não vou falar mal porque é meus brother, tá ligado? O Eminence não vou falar mal. Mas eu nem lembro deles terem tocado no Rock in Rio. O Eminence tocou no Rock in Rio. Tem aquela banda lá que vão fazer chamada Widows of Cavaleira também. É. tem que ter o Prog in Rio. Isso tem que ter. Porra, aí sim, um festival de 6 meses, cara. Imagina só. Nossa. Cada final de semana é uma banda de prog tocando. É 6 anos pra organizar e 6 meses de execução, velho. Então, inclusive, aproveitar então que vocês puxaram aí e falaram mal do Dream Theater. Chegamos em. Oh, o Vini até caiu da chamada. Falou do Dream Theater. Chegamos na hora de falar de uma banda que talvez seja o maior nome quando a gente fala de metal progressivo. Ou pelo menos a banda que todo mundo lembra. Opeth. Veio pro mal, né? Que é o Dream Theater. Ah, achei que tu ia falar Opeth e que tu tava cancelado porque tu não gosta de Opeth. Inclusive, o primeiro disco é de 89, né? When Dream and Day Unite. Mas eu acho que o grande nome, o grande disco do ouvi prog, muito do Dream Theater é o Images and Words, né? É o mais icônico. Mas, assim, eu não considero o Dream tão prog ainda no Images and Words, apesar de ter Metropolis, que é o suco de progressivo ali. Pô, mas você não considera mesmo, cara? Que isso? Não muito. Tem os elementos, a Metropolis, por exemplo, é um exemplo. Mas se você comparar, principalmente com os álbuns futuros, tipo o Metropolis Part 2, né, o Scenes from Memory, o Six Degrees of Inner Turbulence, True or False, Octavarium, mano, todos esses álbuns extraem mais o progressivo do que é o Dream Theater do que os álbuns antecessores, né? O Images and Words, ele é muito famoso porque ele mistura bem essa pegada do progressivo, mas tem muitas músicas que são atrativas, sabe? Tipo, conquistam bastante assim, o público de uma maneira geral. Tem uns hits mais famosão, né? Tem Pull Me Under, tem a... Pull Me Under é uma puta música progressiva. Tem Another Day, aquela que tem o solinho de Florida. Assim. Another Day é chata pra caralho, desculpa falar. Pô, pra mim é uma das minhas músicas preferidas do Dream Theater, assim. Mas. Não, eu quero falar sobre o Dream Theater sem falar do jeito meme que as pessoas falam. Eu acho que, tipo assim, onde eles estamparam, assim, tipo, carimbaram o prog, pra mim, foi no Awake. Porque no Awake... Muito. Eles criaram o riff Coringa. Eu adoro o Awake, cara. Eles criaram o riff Coringa, tá ligado? Aquele... O riff da Erotomania. Não, o riff da Erotomania. Que tá em 200 mil músicas deles, aquele mesmo padrão. Eles repetem aquele padrão muito pra frente, assim. Nos outros... Que é a bateria, o baixo e a guitarra dobrando. Que é aquela escalinha assim, sabe? Sim, e aí, a escalinha que daí, tipo, entra no contra e tal. Cara, aquilo pra mim é o riff Coringa deles. Eles fazem isso em muitos discos. Só dando uma observação aí, que esse riff Coringa aí foi plagiado do King Crimson, que tem música do King Crimson que já fazia esses riffzinhos aí, ó. Olha só. E pra mim... Eu ia comentar que o Dream Theater, ele consegue uma façanha que é... Os projetos paralelos dos caras conseguem ser todos absurdamente melhores do que o próprio Dream Theater. Tipo assim, porque o problema é o LaBrian. É isso que eu ia falar, cara. Oi? Eu posso falar do Dream Theater sem ser o meme de falar que é ruim, essas coisas? Pode. Alô, Vini. Vocês estão me ouvindo? Sim. Não, porque eu ia comentar, tipo assim, você pega aquele Liquid Tension Experiment lá. Você pega o projeto do tecladista, o outro projeto do tecladista lá do Dream Theater. Tirando o James Labrie, que é ruim sempre, o resto, todos eles brilham fora do Dream Theater muito mais do que do próprio Dream Theater, cara. Mas tipo, você verdade absurda que... de produção, os caras e tudo mais, eles saca? Fizeram tipo Kiss, só né? Tipo, que isso, todo mundo será que o James Labrie é tipo uma âncora que impede não, eles eu acho fazer algo bom? É o que eu ia falar, cara. Eu acho que o lance do Dream Theater, em geral, não é o Labrie ser ruim. É a falta de carisma dele, cara. Em geral, a voz dele tem um timbre que não tem o carisma ali vendendo. Então, o que acontece comigo no Dream Theater? Eu vou ouvir, aí eu tô esperando geralmente o instrumental é o oposto de chato. É uma coisa que te pega muito, você fica muito dentro. Só que quando entra o vocal, pra mim, ele quebra toda a expectativa que eu tava esperando ali. É que ele é um vocalista de heavy metal melódico, entendeu? Ele é um vocalista competente, mas a voz dele é uma voz de heavy metal melódico. Exato, ele não acho ele vocalista. Ele é genericaço, na real, né? Eu não acho ele vocalista ruim, eu só acho ele vocalista sem carisma. Se fosse o Dream Theater sendo, por exemplo, uma banda instrumental, que nem uma cacetada de banda instrumental que existe por aí, e é fantástica, tipo, sei lá, vou usar um exemplo atual, assim, tipo, Animals as Leaders, saca? Uh-huh. Tipo, porra, é animal o som dos caras, não tem vocal. Você sente falta do vocal? Não. Aí você vê o James Labrie ali, e aí, sei lá, parece que... Não sei, cara. Vou te dar uma outra proposição. Eu acho que o Dream Theater ficaria muito bom com um cara tipo Daniel Tompkins. Cantando. Ah, lá vem, começou. Ah, agora sim. Então, você falou do Daniel Tompkins, eu tenho que ver quem é ele. É o cara do Tesseract, não. Cara. Não, ele é péssimo. Ô Luiz, cara. Péssimo, mano. Velho. Ah, eu gosto. Eu acho ele na mesma vibe, cara. Não, puta. Eu acho que aí você tem... Ouve o primeiro disco do Sky Harbor. Ouve o primeiro disco do Sky Harbor com ele. Ah, mas eu quero ouvir alguma coisa boa dele, eu vou ouvir Tesseract, cara. Tesseract é bom, o cara manda bem. Não Tesseract é bom, melhor, né, até o cara cantar e ser palmolão. Ah, vai me fuder de palmolão. Caraca, tá aí o projeto de prog do Denada aí, ó. Palmolão, cara. Palmolão, cara. Eu vou te mandar a música aqui do João Brasil, Palmolão. Não, eu juro pra você, o Tesseract e o Dream Theater devem ser as bandas que eu mais assisto no YouTube, porque eu gosto de ver ao vivo. Mas eu não consigo ouvir uma música deles em paz com o vocal, cara. Cara, o Amos, que é o... Eu acho muito bom o vocal do O Amos, que é o baixista do Tesseract, ele é um dos caras assim que eu uso pra Enigma. Ele é bom, né, cara? Cara, pra vida em geral, como guia, porque o que ele cria ali é muito criativo e muito legal. Só que, cara, o maluco canta de pau mole. Ah, vai se fuder, pô. Vou falar aqui que... Também o vocal do Labrie é um negócio que desanima o Dream Theater, cara, mas tem um negócio que cara, eu já ouvi vários álbuns, eu falo mal pra encher o saco, só não gosto mesmo. Cara, Dream Theater não tem um solo bom, cara. Todos os solos são um solo. Não tem, cara. Ah, um solo? Eu acho o Petruco um cara muito bom pra criar riff. Eu acho que ele faz umas paradas muito doidas. Peraí. Como é que é o nome do Vitor? Petrúquio? Petrúquio. Petrúquio. Petrúquio. Crave a Rosa, tá ligado? Caraca, João Petrúquio. O maluco do Crave a Rosa no... João Petrúquio. Nossa porra, cara. João Petrúquio, o maior churrasqueiro dos Estados Unidos. João Petrúquio. O João Petrúquio, ele faz os riffs muito bons, velho. Inclusive, eu sou muito fã daquela Forsake, que eu acho a melhor música do Dream Theater. Rifão do caralho, mano. Cara, todos os solos do Petruco eu fico esperando assim. O nego vai fazer uma coisa muito bonita que vai dar aquele fim que eu vou pular da cadeira. É o mesmo telefone monofônico tocando. Mas aí eu já acho que talvez tu esteja ouvindo o prog errado, cara. Porque prog bom, prog triste. Não, velho. Os solos dele não dá, cara. Spirits Carry On, cara. Tem um puta solo bonito. É louco, cara, pra ouvir chorando em posição fetal, mano. Ela lá do Silent Man, lá, que fez até saxofone também, faz... Ah, essa é bonita, cara. Tem Hollow Ears, Hollow Ears é a versão também. Do estúdio, boa. Eu dou um beijo na boca e uma dose de cana pra quem mandar um solo do Petruco, eu vou falar, esse solo é bom. Tá pra nascer ainda. Ó, tem dois. Tá. Tem do Hollow Ears, da versão do ao vivo no Budokan, que é maravilhoso. E tem... Manda link depois, Pinga, que aí já manda. Coloca no post também. E tem a The Best of Times, que é do... como que é? Black Cloud e Silver Linings, que é inclusive é uma música que o Portnoy fez em homenagem ao pai dele, né? E é, mano, o solo dessa música, você é louco, cara. Toda vez que eu ouço, assim, quando vai começar o solo, eu paro o que eu tô fazendo, mano. Pra ouvir, velho. Mas, Pinga, você tem que concordar comigo que 98,9% dos solos é tudo a mesma merda. Não, mano. Não. Clubismo. Mas sempre falou merda, concordo com você. Mas versátil não tem, velho. Eu agora tô abrindo uma imagem do Dream Theater aqui pra ser o wallpaper e pegando um PNG do Petrucchio também. Petrucchio. O Duda Moscovitz. Exatamente. Mas aí, segue aí, Timbó. Já estamos falando de Dream Theater demais. Saindo aí já do deu, Dream Theater, né? Aí, dos anos 90, né? Vamos falar agora, então, no miolo dos anos 90, onde começou a surgir aquela parte, aquele grupo de bandas e estilos que começaram a pipocar ali naquela época, que talvez onde começa a parte que eu realmente gosto muito do metal progressivo, que é o metal progressivo triste. Né? A gente fala que é triste, mas... É o melhor metal progressivo que existe, né? Vamos dizer assim, é um pouco mais melódico, um pouco mais... É mais conceitual e talvez um pouco menos... técnico e performático e assim. Então, eu posso fazer não é uma coisa. É quando você fala uma coisa polêmica. Eu quero falar um negócio polêmico. Eu acabei de pegar essa imagem, Vini, exatamente. Uma provocação tu quer fazer. Uma provocação, isso aí. Cara, a primeira banda que fez isso foi o Tu, pra mim, mas eu acho que é o mais importante. O Tool, ele misturou metal. Ele misturou metal progressivo com grunge, bicho. Esse é o lance. Esse é o lance. Exatamente. Esse é o lance. Pode crer, hein? Pode crer. É, isso aí. Então é isso. Eu só queria falar isso. Beleza. Então acabou o programa, galera. Isso aí. Não, e tem mais uma coisa pra falar também. Nos anos 90, a gente tem o surgimento do power metal progressivo, que época só existia metal progressivo no power metal, se você parar pra pensar. Eu vou te falar que o Tool, voltando pro Tool, o Tool conversa muito com a galera do new metal, né, cara? Sim. O Tool... Bastante. Conversa Bastante. Muito com o new metal. Aí o Alex já curtiu aí, ó. O Alex já começou a curtir. Pô, inclusive, uma parada que eu nunca entendi é por que as pessoas vivem comparando Symphony X com Dream Theater, mano. Porque é a mesma coisa. Porque não é, velho. Não. Aí... Hã? Symphony X é do Dream Theater cheirado. Não, mano. Claro. Symphony X... Mas aí, ó... Vou falar pra você o que é Symphony X. Symphony X é Malmsteen com uma banda e um vocalista eternamente. É isso. Vou lançar polêmica. Michael Romeo é melhor do que o John Petrucco. Ah, se for... Ô, cara, não é, cara. Petrucci cagando e solando, velho. Petrucci, cara, tu vai falar isso pra ele, né? Você é louco, mano. Não, cara, Pedrinho, tu já é do metal sarado, cara. Você vai falar mal do braço do Petrucci ainda, cara. Tá bem, velho. É louco, mano. Porra. Mas o Petrucci é o único cara que toca guitarra, tem 50 de braço e o braço dele me incomoda, ele fica paletinho. Eu não sei como é que ele consegue tocar guitarra, porque eu não sei se ele consegue dobrar aquele braço, cara. E ele é churrasqueiro, velho. Cara, ele faz hambúrguer enquanto sola, filho. Ele evoluiu a fritação, né? Falo mais. e ainda com transcendeu, né, velho? Transcendente, mano. Ele não frita, ele assa. Exato. O Luiz fazia hambúrguer enquanto gravava podcast, Luiz. O Petrucci sola, filho. Mas é um passo além, E aqui, ó, falar em Symphony X, eles têm aquele outro X também, que é o Racer X, né? Que é do Paulo Gilberto, cara. Marco Mini, mano. O Billy Sheehan e o Paulo Gilberto. Mas Paulo Gilberto. Billy Sheehan... Não, mas o Billy Sheehan não é o baixista do Racer X, cara, ué. É sim. Não é? Não é, é. Não, é, não, não, é. É. Não é, não. O batera do Racer X, dependendo, dependendo da formação, é o Marco Miniman, que é conhecido também como o melhor batera que não entrou pro Dream Theater. Graças a Deus. Exatamente, exatamente. Aquele cara não merecia entrar no Dream Theater. Mas vai entrar no Opeth. Quer anotar? Mas o melhor batera não era o Achilles Priester? Nossa. Não, a gente tá falando de pessoal que toca música aqui, não que toca no coração cheio de ódio das pessoas. É, o baixista do Racer X é o Juan Alderete. É, cara, eu só falar um negócio aqui. O Achilles Priest, toda vez que eu ouço o nome dele, vem a vozinha atrás. E esse pistolão aqui? Inclusive, gente, vocês ficaram sabendo que o Achilles Priest entrou com uma arma no ensaio. Entrou? Encontre isso na internet, ouvintes. Ele entrou bêbado e com a arma. O que é essa arma armado, aqui? O que é essa arma aqui? Não sei, eu tava doidão. Que louco, pega esse pistolão aqui. Pistolão. Pô, inclusive, o Racer X é legal porque o Marco Minion é muito parecido com o Paul Gilbert, né, mano? Sim. Aí fica aparecendo Mion e Mionzinho tocando o instrumento. Inclusive, o Marco Miniman, se eu não me engano, ele toca no DVD do Paul Gilbert, mas o batera do Racer X é o batera do Painkiller, cara, do Judas Priest. É, o Scott Travis. É mesmo? Scott Travis. É mesmo. Inclusive, ele entrou pro Judas Priest graças ao Racer X, cara. Caraca, que legal, bicho. Não sabia, não. Louco, velho. Como é essa aí, cara? Fazer outra provocação aqui. O Racer X é prog ou é aquele neoclássico que a gente tava falando do cacófono? Porque pra mim é mais neoclássico. Neoclássico. Exato. É bom. Acho que neoclássico é uma forma pedante de dizer que é prog. Não, pra mim. Não, é outra vibe, nada a ver. Pra mim, neoclássico prog é uma vibe bem específica, assim, cara. Prog é camada. Neoclássico, aí tem, tipo, aquelas bandas de power alemã, tipo, Advance, tá ligado? Que faz umas pegadas com uns covers de música clássica. Sabe uma Vini, sabe uma banda que é prog e é power metal e não é esses metal neoclássico? Control the Night. É um prog Sim, é o. Mas é que o Control Denied é o. Aquele chororô do Alex dizendo que o Death tinha acabado antes do último álbum. Nossa, eu já acho uma bobajada. Ah, mas vocês sabem que o Sound of Perseverance era um disco do Control Denied que o Chuck só adaptou. Só de certo, que é com gutural, porque o Control Denied sem gutural é chato pra caralho. E o Chuck adaptou porque a Nuclear Blast pediu. Aqui, ó, tu vai lançar o... Um dos melhores álbuns do Def, mas um disco do Def. Aí ele pegou as músicas do Control the Night, tirou o vocal. É um dos melhores álbuns do Def, cara. Os melhores álbuns do Def são os dois álbuns mais prog. O Sound of Perseverance e o Symbolic. São os melhores álbuns. É verdade. Mas aí concordo com o sensual das fotos da Enigma. Pra mim, o melhor disco do Def é o Individual Thought Patterns. Aí tá, gente. A gente vai ficar discutindo o melhor disco do Def. O problema é que o Def não tem disco ruim, cara. Aí nós vamos ficar brigando aqui. Até os toscos são bons, entendeu? Até os toscos. Olha aí a capa, consegui, galera. Ah, caramba. Não acredito. Eu errei a proporção da cabeça, ele ficou com puta cabeça. Ficou muito bom. Não muda. Petrucci ou Joe Moscovici? Ordenado, vai se fuder, cara. Tô morrendo de dor aqui. Bom, mas aqui... Foco. Nos 90, igual teve aí o Tuco e fez o grunge com o prog, o metal começou a misturar muito mais prog nas músicas. Aí se a gente usa o Def aí que a gente tava falando agora como o pai dessa parada, porque eu acho que ele foi o que melhor soube misturar isso, porque tem agrada quem gosta de prog, que normalmente não gosta tanto de metal, porque fala que é a mesma coisa. Mas a gente que gosta de metal se sente representado pra caralho, fraga, velho. Já tá errado. Gostar de metal já tá errado. Mas ao mesmo tempo, o metaleiro, quando viu que o death metal começou a incluir progressivo, começou a virar o progressive death, Aí ele catou e começou a falar que é tech death pra não falar que é progressivo. Tech death é triste, mano. Não, mas tech death foi muito tempo depois, cara. Assim. Fala tipo necrófage, tinha essa galera. Mas o necrófage pra mim é prog, não é não? Inclusive o Marco Miniman tocou no necrófage. Exato, eu ia falar isso. Mas é o que eu tô falando, tech death e prog death é a mesma coisa. É. Exatamente. É que death é um termo ruim, mano. Por exemplo, Obscura, não, que é uma banda de technical progressive death metal. E aí tu vai dizer o quê? E nos anos 90, que eles chamavam... Coisa. Nos anos 90, que não era nem tech death, era techno death. Aí, ó. Techno, mano. O cara acha que vai pro show dançar, mano. Death. Eles se referiam ao... referiam ao Suffocation como techno death. Não, aí você pega aí. Não, o baixista, o guitarrista, o bater, o DJ e o vocal. DJ, My name is Giovanni Giorgio. Aí você pega. O Alok e o James Murphy. Steve de Giorgio nas pickups. Não, mas o Steve de Giorgio tá em todas, o né? O Prodigy com esteroides, né? Tipo, Caraca, meu, imagina o Prodigy com esteroides, um bração maior que o do Petrucci, cara. Petrucci. Pois é. Isso que o Dream Theater não toca death metal, senão o Petrucci ia passar mal. Mas aí tem os Pomas Vidal que toca death metal. E é gostoso, hein? Maluco bonito. Pomas Vidal. Pomas Vidal. Pega geral, cara. Sabe que eu fico puto com o Pomas Vidal, velho? Tu jogar tuas cartas direito, ele te pega, hein? Pois é. Alguém aqui nessa chamada que não pegaria o Paul Masvidal, cara. Por favor, vai dizer, cara, que não pegaria ele. Tá mentindo. Claro que sim. Tu tá louco. E eu não pegaria porque eu não conheço. É gato pra caralho. Que isso? Não, assim. Não. Pô, pinga. Não. Joga aí. Deixa eu ver. É o do Cine. É a cota do Dream Theater. É gato, meu. É gato pra caralho. Mas, sabe que eu fico puto, velho? Que o Masvidal só vai ter o reconhecimento que ele merece quando ele morrer, velho. É padrão, mano. Ixi. Cara, mas eu acho que o Cynic já tem bastante reconhecimento, assim, cara. Ô, Pedro, é que tem... Aí é outro assunto, mas é que eu acho que tem umas coisas, cara, que não vai ter reconhecimento. É isso. Não vai chegar ao que a gente espera, sabe? Pode ser. Mas o Cynic, por exemplo, é uma banda que representa pra mim quase perfeitamente o prog metal, independente de ser death ou não, porque eles nem são tão death assim. É uma banda que... Death eram só no Focus. Exato. E é uma banda que tem apenas um EP ruim. Que tem um EP deles que eu acho ruim pra porra. Que é esse? O Coral Base Anatomy? Não, esse eu gosto. Esse eu gosto pra caralho. O mais recente. O EP mais recente. Ah, Humanoid. Humanoid. Acho ruim demais. Ruim demais. Mas só esse, cara. Tentando achar uma foto do Paul Masvidal aqui sensual de cabelinho. Todas são. Quando ele era mais novo, ele parecia aquele ator pornô de filme pornô chanchado dos anos 2000. Segue ele no Facebook. Pô, é que tem umas fotos dele aqui que ele tá parecendo o John Mayer, cara. Daí tá legal. Tem uma aqui que eu vi que ele tá parecendo o Nuno Bittencourt. Aí ele já apelou pro Latin Lover da guitarra, né? Mas só aproveitar que a gente falou de death metal e fazer uma observação sobre o prog metal em geral, que isso é bem interessante, cara. Principalmente depois do Dream Theater, que pra mim o Dream Theater ele coloca uma regra de death metal, prog metal, tradicional. Muita foto ruim também do Paul Masvidal pra você colocar, o... Eu peguei uma ruim que é justamente pra pegar leve, porque senão o negócio. Aqui, ó. Peguei uma boa aqui. E não a cobra chora. Eu acho que é interessante ver. Porra, vai tomar no cu, meu. Olha, na moral, essa foto tá bonita pra caralho, hein? Porra! Tá bonita mesmo. Isso aí é fotinho do Instagram. A capa do disco novo, né? É a capa do disco novo, isso aí. Cara, pô, de boné ali, dá uma jovialidade no visual dele. Mas eu acho que o prog metal, ele acaba sendo uma grande válvula de escape pra você criar coisas novas. Então, tipo, do mesmo jeito que a gente tá... Eu falei zoando antes, mas do mesmo jeito que a gente tá falando death metal, que vem um zilhão de bandas diferentes, que realmente vem hoje, provavelmente é um dos estilos mais famosinhos do metal é o prog death ou tech. Mas é que tem o lance de ser experimental, tem o lance de se permitir experimentar coisas novas. Olha essa foto. Vini, anos 90, quantas bandas de power metal com pegada prog são criadas? Não, cara, o Angra, o Rhapsody, o Blind God. Tipo, todas elas têm uma puta pegada prog. É, cara, inclusive, até tava vendo... Tem discos que o Blind Guardian tem uma pegada mais trash, tem discos que o Blind Guardian tem uma pegada mais... Eles dão uma viajada, assim, saca? Então, e nessa mesma época, enquanto saíam essas bandas todas, começou a surgir toda uma, também uma onda de bandas que estavam indo para um lado um pouco mais melancólico da coisa. Uhum. É, pegando especialmente o lado mais melancólico ali, do que a gente teve de grunge também na época, e começando a trabalhar um outro lado, né? Uhum. É, começou a ver uma certa... Começou a espalhar estilos diferentes saindo do que a gente tinha de prog metal, né, já na época. Começou a surgir, tipo, coisas mais teatral, assim, mais melodramático, assim, tipo Arion... Né, que foi tô ligado. Paírio é prog febroso, né, cara? É, mas é progzão. Pega aqueles instrumentos dos aborígenes da Austrália, tipo. É, misturado. E é sempre um bagulho. É um bagulho totalmente teatral, de contar histórias mesmo. É sempre conceitualzão e tal. Tipo, super trabalhado. Várias pessoas também fazendo papéis, né? Eu acho essa ideia muito boa. É, tem no. Acho que é no quê? No Avanteja também que. Mas aí que é engraçado, o Avanteja pra mim não é nem um pouco prog, cara. Vocês acham que é prog? É que Avanteja não. É uma ópera, né, cara? É, tipo, power metalzão clássico. É, música de mais épico do que normalmente é. É porque eu acho que o Eiro já parte do pressuposto que os convidados são de bandas progs, né? Da maioria. E de banda de power também, né, cara? E aí começou a surgir algumas bandas, pelo menos as primeiras que eu consigo pensar dessa fase, dessa onda um pouco mais melódica, melancólica, o Pain of Salvation. É verdade, cara, o Pain of Salvation, esquecendo deles, cara. De lá dos anos 90, o próprio Porcupine Tree, né? Sim, mas o Porcupine Tree, engraçado... Né? Sim. O Porcupine Tree, o pessoal chamava de rock, né, cara? Não era metal. Né? É, então, só que carregam, ao longo do tempo, sempre carregou um pouco de peso, né? É verdade. Então, vamos dizer assim, ele tava pro metal progressivo mais ou menos assim como o Rush tava na época. Sim, é verdade. 80, vamos dizer assim. Não, mas aqui a galera do rock progressivo e do metal progressivo meio que tá sempre namorandinho, né, cara? E lançou uma das pessoas mais chatas do mundo, que Nossa. É o Steve Wilson, né? Nossa cara, sim, mas assim, tem que tirar o chapéu que o cara sabe fazer o negócio, meu amigo. Tanto da banda dele quanto da banda dos outros. O cara é o avatar do fã de metal progressivo, que ele é chato para um caralho. Chato pra caralho. Esse maluco é chato. O som dele é bom? É bom. Ele é bom no que faz, mas ele é insuportável, cara. O cara só conseguiu mixar, né? Remasterizar os álbuns do King Crimson, tá ligado? O Fripp deu a mão pro cara. Pode ir, velho, pode fazer. Teve mais banda que ele fez também no festival, foi o King Crimson, foi o Genesis, não sei. Ele destruiu o Opeth, é outra banda. Salvou, não, aí eu sou contra. E vai ter como salvar o Opeth? Inclusive, o Opeth Prog é muito melhor do que o Opeth antigamente, fica esse abraço aí. Quem não tá aqui pra defender essa porra, vai a merda, não quero saber. O que o Steve Wilson fez pro Opeth no Blackwater Park, cara, tipo... Aí criaram o novo estilo do metal progressivo, que é o Death Metal Progressivo, cara. O Pepe já brincava com isso, já flertava com isso, mas no Blackwater Park, cara... Caraca, não, peraí, Pedro, tu tava falando de death, de metal progressivo e death agora progressivo, agora tu vai falar que o Pepe criou o death progressivo? Ele tá doidão, cara. Ele tá doidão. Tá doidão. Não, eu usei a palavra errada. Você vai meter que o Dave Mustaine criou o trash progressivo aí, cara. Porra. Não, só criou o trash mesmo. Tô zoando. Ó, só pra complementar aí o que o Pedro falou, o Steve Wilson remixou King Crimson, Jethro Tull, Tears for Fears. Nossa, Tears for Fears? Que aleatório. Ele fez dois, ele remixou o Songs from the Big Chair e o The Seeds of Love. Praga, os dois maiores da banda. E o do Jethro Tull, só o Aqualung. Só. Obrigado. Ele remixou o Aqualung? É. Tá, e ele vai ser preso quando por isso? The Crimson King, inclusive. Quando é que a justiça vai tomar ação? Ficou bom, aí é que tá, ficou bom. esse que é foda, as coisas que ele faz fica bom. Mas... Exatamente. Mas ele é proporcionalmente, ele é diretamente proporcional ao bom no metal e chato, né, cara? Exato. É, como todo fã de prog. Né? Não sei, né? Exato. Então, aí junto com o Pain of Salvation, que eu falei, veio toda uma onda, especialmente de bandas europeias, mais especialmente ainda, bandas suecas. O Pain of Salvation veio aí, e aí a gente teve aí também aí... Ao mesmo tempo, vou falar, né? Vão me zoar, vão falar, o Timó tá falando bem, não sei o que. Vou falar do OPEF, que saiu ali na época também, né? Que lindo, também lindo. Uma mistura de estilos também. Ô, Timó, eu sei que você não gosta, cara, mas o OPEF tá o pau do Infita, ele mudou eu respeito, metal, cara. Eu respeito. Não falo que é ruim, eu só não gosto do vocal, o resto, beleza. Tá ligado? Você só não gosta da melhor coisa do negócio. Não, eu gosto do instrumental. O instrumental eu acho legal. Justamente porque tem essa pegada mais prog. E uma das bandas aí também suecas, né, que transformou o gênero mais recentemente, agora trazendo mais para os anos 2000, o Meshuggah. Sim. Né? Achei que você ia falar do Pain of Salvation. Achei que você ia falar do Leprous, foi o Ike já. Não. O Pain of Salvation foi muito importante, lógico, gerou uma onda de bandas que vieram depois, né? É que a gente esquece o quanto o Meshuggah é famoso, cara. É. Mas eu acho que pro que a gente conhece como prog metal atual, o Meshuggah eu acho que é um dos nomes mais importantes. Cara, se eu falar que eu já tentei ouvir Pain of Salvation e não gostei, vocês vão bater, cara. Eu também, cara. Eu também. Ah, eu também, cara, eu também. Não, eu boto fé em tudo que a galera fala da banda, mas eu. Aí acho que é por isso que eu não devo ter gostado, porque é uma expectativa tão grande. Aí eu fui ouvir e falei, putz, cara, tipo, tudo que eles estão fazendo eu já ouvi em outras bandas que eu já gosto mais. Aí eu ouvi neles que, tipo, tá, legal. É não, mas o Pain of Salvation é bem. Assim, a banda é a mesma coisa, é uma banda importante pra época. Mas não é assim o que. É, não é uma banda que todo mundo gosta, tá ligado? Mas sofre daquele negócio que o Alex falou comigo de tipo. Alcest. Alcest, por exemplo, não consigo gostar. Ele fala que pra quem acompanhou na época, foi muito bom. Então você tinha que ter gostado na época. Sabe, Pain of Salvation é a mesma coisa? Tinha que ter gostado na época. O Pain of Salvation, pra mim, é muito parecido com o Fates Warning, por exemplo. Eu conheço muito poucas pessoas que gostam real, assim. Aqui em Porto Alegre. Aqui em Porto todo Alegre, mundo tem puta. Grandaço. Quem? O Pain of Salvation. Todo mundo ama essa merda aqui em Porto Alegre. Caralho. Eles tocam direto, bicho. Já tocaram mais de. Sei lá. Eu não sei quantas vezes já tocaram aqui, mas já tocaram várias vezes aqui. E sei lá, a galera se amarra, assim, tipo, e eu não consigo entender. Eu acho bem chato, na real. É, eu só ouço as pessoas falando, não, é importante e tal, mas gostar, ninguém gosta. E aí. Meshuggah veio e transformou criou novos conceitos, né? O lance do Djent, que até a gente tem um episódio do podcast que fala de Djent. Vai estar linkado aí. Vai estar linkado. E sabe das coisas que eu acho mais incríveis no Meshuggah, que as pessoas esquecem, cara? O quanto a guitarra do Meshuggah parece loucura. Tem de jazz, cara. Todos os solos de guitarra do Meshuggah é um solo de jazz. E aí tem o lance do Djent também, né? Sim, sim. É, então. É uma mistura boa. E aí, assim, em outros lados a gente teve, tipo, criação de... lance de muitas bandas que começavam com um estilo, às vezes, mais reto, vamos dizer assim, acabavam se transformando pra alguma coisa mais prog depois, né? Eu começava a conversar mais com o prog. Quem? Between the Birds and Me começou, era totalmente metalcore, mas depois do Silent Circle virou prog. Aí após o primeiro álbum também. Left e o Between the Birds and Me, e você que me mostrou esses dias, Ximbó, e cara, eles hoje em dia, pra mim, eles estão assim na definição... Eles estão aproveitando o que eu acho mais interessante possível, essa coisa de prog em geral, sabe? O próprio Dillinger Escape Plan conversava muito com o prog, né? E cara, é que o Dillinger Escape Plan é o início daquele math metal, né, cara? Que é uma das coisas mais doidas e assim, é o grindcore progressivo, né? É o mais anti-musical possível, né? Norma Jean, que maravilhosa comparação. Mas vocês já ouviram, prestando atenção? Aquilo é grindcore, cara. Então. Tinha várias bandas na época assim que faziam essa parada, né? Tinha o Fear Before the March of Flames, tinha Norma Jean, tinha um monte de... The Chariot, a minha preferida era The Chariot. The Chariot era sensacional, que era do primeiro vocalista do Norma Jean. Era muito foda. Tipo, Catatonia começou com total também, uma vibe mais Doom, né? Nossa, mas Catatonia prog, cara. Mas nos anos 2000 começou a conversar total com prog, velho. E o Anathema também. O Anathema. Inclusive, aproveitar que vocês estão falando dessas duas bandas, deixar um abraço aqui pra pior parte da Enigma Ex Machina. Beijo, Matuza. O Anathema começou como uma banda meio... Doom, Black Metal, e hoje é uma banda de rock progressivo. A banda acabou, né? Com acusação de assédio moral do chefe, cara. Louco que demais. Que merda, do Danny Kavanagh? É. Caralho. Puta merda. Mas... Ainda bem que eu vi eles ao vivo. Nunca mais. Pois é. E muita coisa também, muitas outras bandas que, né, dessa fase, né, nos final dos 90, 2000, Riverside. The Gathering, Antimatter, aí outras coisas que tipo, começaram a transformar outros... Tinha o Edge of Sanity também, nos anos 90, que tem um disco de 40 minutos que é uma música só. É o Crimson. Crimson, isso aí. Exato, e aí trampos tipo do Devin Townsend. Devin Townsend é o cara que hoje pra mim carrega o prog metal no pop, né? Porque ele virou pop demais, o Devin Townsend. Não, ele ficou maluco. Ficou maluco. Ele sempre foi maluco. Por sinal, lembrando os ouvintes aí que do nada saíram dois discos do Devin Townsend, tá? Só pra avisar vocês. Do nada. O cara faz, entendeu? Ele não tem nada a fazer, ele faz. Mas aí que tá, o Luiz. Mesmo que você faça uma coisa ruim, você necessita de criatividade. Como é que você tira isso do cu, rapaz? Isso que eu acho muito doido. Olha, você sabia que o Bring Me the Horizon lançou dois discos ano passado? É que eu não acompanho. Bring Me the Horizon, eu sou contra. Não, ano passado não, 2019. 2019, eles lançaram dois discos. É que o pessoal aqui é true demais. Não, mas se liga, eles foram indo pra essa pegada de pop, assim, né, e tal. Uhum. E aí começou um monte de gente, a galera do metalcore, assim, a torcer o nariz pra eles e dizer, porque os caras não sabem mais tocar metalcore, largaram de mão, agora eles se venderam, não sei o quê. Cara, eles não só fazem medley das músicas de metalcore deles ao vivo, com o Oliver Sykes fazendo gutural, fazendo porquinho, fazendo tudo. E eles lançaram um disco de metalcore em 2020, cara. O último disco deles é de metalcore, tá ligado? Que é tipo assim, a gente não sabe mais fazer metalcore, então toma aí, se fode aí, filha da puta. E lançaram um disco de metalcore do nada, assim. Do nada. Outra banda que lança disco igual, sei lá, o cara vai no banheiro e sai com o disco pronto é o King Gizzard e The Lizard Wizard, né? É, que é uma banda que eu quero acompanhar, mas eu simplesmente não consigo, porque... É, tipo, o primeiro disco dos caras é de 2011, e eles têm, tipo... 16 discos, aí não dá, cara. É, tá ligado? Só, em 2020 eles lançaram 3, tá ligado? Tem um cara do pop que eu curto muito, que é assim, que é o Ryan Adams. Que ele lança, tipo, também mais de um disco por ano. Tem, tipo... Ah, é uma média de um disco por ano, mas tem ano que ele lança mais de um, tá ligado? É, o cara é Sim. muito prolífico, assim. Ele compõe muito. E os discos cheios de música. Disco, tipo, com 15 músicas, assim. Muito bom. Então. E o King Gizzard, mano, abusa das combinações, das loucuras. Tipo, nenhum disco é igual ao anterior, saca? Tipo, porra... eles conseguem fazer, sei lá, um disco usando microtonalidade no, que tipo, parece... Que é uma coisa que não existe. Vamos aí. Isso aí é inventado, cara. É, total caminho das índias, e os caras conseguem fazer um disco de metal, tá ligado? Ah, tá inventando expressão de música aí, rapaz. Tá inventando palavras. Eu falo isso no trabalho, cara. Com o professor, ele ficou muito puto comigo. Ele fala o nome de um ligamento lá, eu falo, essa porra não existe, tu tá doido? Eu imagino o rolê mega sério, o pessoal mó tenso lá, tentando resolver o pepino. Isso aí é porra. Ah, isso aí é plica do extensor. Eu olho pra pessoa e falo, plica do extensor, olha o que você tá falando. Pega uma palavra aí, caralho. Plica, essa porra nem existe. Plica. Pior que existe, sim. Eu sei, cara. Ligamento cheque. Eu falo, você tá misturando português com inglês, cara? Você tá doidão? Look at yourself in the mirror. Bandas mais recentes aí, que a gente ainda tá deixando de falar. Eu ia propor o seguinte, pra cada um falar aí o que tem escutado de prog recente, atual, e falar... Eu não preciso falar, porque quem me indica os prog que eu escuto é o Timbó, então o que o Timbó falar, provavelmente eu tô ouvindo. Você primeiro. eu vou quebrar as pernas de vocês, hein? Posso ser o primeiro? Pode. Vou quebrar não. até o Vini, que eu vou elogiar não. o Vini, cara. Ih, rapaz, lá vem, hein? Elogiar o Vini nunca é bom, hein? Uma das coisas de prog mais recentes que eu vim a ouvir, e isso é prog, não é neoclássico, é claramente prog, talvez não seja metal. É o Covid, cara. Ah, pô, sim. Que banda louca. Ivete antes, cara. Que a gente já indicou aqui umas 15 vezes. Ah, Ivete que banda. É, exato. O Between the Bird and Me, esse novo disco aí, eu fiquei meio pirado, o Timbó me mostrou e demorou a descer, mas quando desceu, nossa. E, cara, o que mais eu ia falar? Eu ia falar outra banda importante. Cara, então, aí é outra que eu quero colocar na mesa pra discutir. O Polifia. Polifia é gente, cara. Mas é prog pra mim total, e é uma das coisas mais loucas que aconteceram no mundo da música, pra mim. Né? É que o Djent, ele é a parte do prog que o jovem gosta e o conservador não gosta. Mas o Polifia pra mim não é Djent, tá ligado? Que isso? Porque pra mim chamar o Polifia de Djent é uma coisa preguiçosa. É, ele não tem o lance do som Djent em si. Tá ligado? Ele é tipo, mano, ele é guitarras super bem trabalhadas e tal. Um lance que brinca. Acho que tá mais perto de ser jazz do que ser outra coisa. Tá ligado? Não acho que seja lance de falar que é puxado pro gente. É, mano, é prog pra caralho. Não sei se é metal também. Tá ligado? Tá, mas não chega a ser metal. Mas isso é metal. Mas isso é uma coisa que eu quero discutir, cara. É, como a gente, eu tô falando da gente porque a gente é uma podcast criando sobre metal, né? É, como o metal absorve tudo, né, cara? É muito doido isso, né? Tipo, aparece uma banda nova aí, a gente nem pergunta pros caras mais. É tipo, metal, foda-se, metal. Aí tem entrevista dos malucos do Polifer, e o que eles mais gostam de acrescentar na música, assim, inspiração é ritmo e blues. Eu fico doido, né, cara? Caralho. Inclusive, o Tim Henson, acho que é esse, né, o nome de um dos guitarristas lá. Sim, é o principal. Ele uma vez, eu vi acho que foi no Instagram dele que eu vi, ele fazendo tipo um videozinho curto assim, falando como ele começa geralmente alguma composição do Polifier. E aí ele vai tipo no tecladinho lá, toca umas paradinhas assim, bem, bem simples, sabe? Bem de boa. Aí ele imita aquilo que ele tocou no teclado na guitarra e aí ele começa a debulhar, mano. Ele imita aquilo no teclado na guitarra e começa a tocar com o pé. Porque... Ah, mas aí você pega. E, mano, é muito foda. Você pega igual esses caras aí, ó. Tipo, o Pliny, por exemplo. Você vê, velho, ele, David Maximini, que esses caras do. Gente, mas não é gente, mas também não é prog, mas também é prog. Mas essa galera, eles são tudo amigo, cara. Porque a Ivete é amiga dos caras do Polifier, que é amiga dos caras do Pliny, que daí me apresentaram o Nick Johnson lá, que o cara é mó bom também. Bom também. Esses caras, velho, eles fazem um processo parecido. Você pega o Pliny criando uma música, você acha que ele vai pegar a guitarra e vai... Blá, blá, e pega uma tecladinha, tipo um R&B mesmo. Tecladinho, bonitinho... Aí pega faz guitarra, o tema, faz fraseadinho. O tema e tu parte do tema. Sim. Justamente. É verdade que você vê cria um universo progressivo numa música de 5 minutos. Essa galera do gente é tipo o busão da quinta série do colégio, tá ligado? Tipo, galerinha nova aprontando altas confusões. É, panelinha agorizada. Mas tem essa galera aí, velho, que acho que é onde a gente tá hoje, né? Que é os progueiros de apartamento, velho. O cara consegue criar um... O grupo Noia é viciado em rock band, guitar pro e total, né, cara? Você pega esses caras aí, o próprio Hacking mesmo. O Hacking, ele é o fruto dessa evolução do prog toda. Não, mas o Hacking abria pro Dream Theater, né, cara? Agora o Dream Theater vai abrir pro Hacking. Pois é, aí o Hacking é a conclusão dessa galera toda, tá ligado? Você pega hoje eu quero ouvir prog, se eu quiser ouvir prog nessa linha do Dream Theater, eu prefiro pegar um Hacking, é muito mais atual, tem muito mais aquilo que eu quero ouvir. O Hacking é o Dream Theater que deu certo, né, pô? Exatamente. Inclusive fica essa dica aí, ó. Menino do Hacking aí, quando o James Labrie... É, eu ia falar isso. O bom do Hacking é que o vocal é um cara cativante, né? Tem um detalhe. O Portnoy, acho que é em 2017, quando ele fez uma turnê de aniversário de 50 anos, ele chamou o Hacking, sem o baterista, mas todo mundo da banda, pra fazer a turnê com ele, tocando os sucessos da carreira dele com o Dream Theater, principalmente, né? Criativo pra caralho, hein? Porra. É. Aí. Cara, assim, a turnê. Tem vários vídeos aí no YouTube pra galera ver. Tem com qualidade péssima, boa, enfim. E muita gente ficou falando isso, entendeu? Que, tipo, o vocalista do Hacking devia ser, por exemplo, futuramente, sei lá, de alguma forma, o vocalista do Dream Theater. E eu discordo muito, mano. Mas por que eles querem fazer isso, cara? Porque ele é assim. Ele é melhor que o Labrie, isso aí, acho que pelo menos da nossa mesa aqui, isso é indiscutível. Só que, cara, ele não tem a vibe do Dream, mano. Ele é a vibe do Hacking, entendeu? Exato. Ô Pinga, eu ia te fazer uma pergunta agora sem clubismo, hein. Você acha que o Dream Theater já devia ter acabado? Puta, cara. Sério mesmo. Olha, se você tivesse me feito essa pergunta antes de lançar esse último álbum, eu diria que sim. É que você gostou desse disco. Esse último álbum eu gostei pra caralho, velho. Cara, depois dessa aí que o Pinga falou, cara, eu comecei a pensar, bicho. Caraca, velho, você consegue montar uma banda de prog metal, meu, com os músicos mais chatos do universo. Portnoy na bateria. Caraca, tá maluco. Portnoy na bateria, Steve Wilson na guitarra. Cara, olha, porra. Ah, mas o Steve Wilson por si só já é uma banda chata de prog metal, né, velho? É maluco, é insuportável, mano. Ele toca tudo também, né? É, então. Então, e aí... Ele só não se toca, né? Existe um grande grupo de bandas de prog que são mais pesadas que tem hoje em dia, que, assim, muita gente fala, assim, que não é prog, mas, cara, eu considero muito que é prog, que, lógico, bebem também da fonte de outros estilos, mano. Você tem aí Mastodon, né, que tem muita coisa prog. Gojira é muito prog também, né? Enigma Ex Machina. Enigma Ex Machina é muito excelente prog. Banda. Inclusive gosto muito do vocal dessa banda aí. Obrigado. E tem todo o grupo de bandas mais, que são, vamos dizer assim, mais modernas, né? Uhum. Essas bandas que eu citei, elas têm uma vibe que puxa de outros estilos, tipo, né, do sludge, que pra mim o sludge nada mais é do que o stoner prog, tá ligado? Uhum. É meio que uma mistureba. E aí tem as bandas mais recentes, que aí a gente já falou de algumas, já falou de Animals as Leaders... Já falou de Tesseract, já falou de Lepros... Então, eu acho que nisso aí a gente tem vários subgêneros que parece ser... Sim. As pessoas perdendo muito tempo querendo categorizar o negócio. Mas porque... aí é o problema do metal inteiro, cara. A gente pode fazer um podcast só sobre isso, cara. Mas é porque também o prog permite um leque de estilo de música muito diferente. Sim. Então, o que eu ia falar, o Enslaved... Ele começa ali black metal e tal, mas o Enslaved, desde o início, ele tem uma pegada mais complexa, por assim dizer. Então, se você for pegar, por exemplo, o melhor disco do Enslaved, que é basicamente todo mundo concorda que é o melhor disco do Enslaved, que é o Weld, ele é muito prog, o próprio Weld. E é uma pegada ali black, entre aspas, viking metal e tal, aquele metal que se espera daquela região, mas... Com a pegada prog, tipo, o prog permite muito isso, né? Permite uma mistura muito grande. Aí vai existir 1 milhão de subgêneros a partir disso. O Bocnagar também. Bocnagar também. Até no começo aí... O mais foda é quando começa a ver as referências dos caras, tu começa a ver que elas se cruzam, tá ligado? Tipo, ah, tal banda é uma mistura disso com disso. Ou como já foi dito em várias conversas, ah, isso é OPEF com não sei o que lá. Ah, isso é Lepros com não sei o que, saca? Então, tipo, sempre vai ter, cara. Sempre tem. Fala, Pinga. Gente, no começo da conversa, até o Pedro tava falando, né, do Pink Floyd e tal, que era tipo uma parada mais psicodélica, né? O prog tem muito esse negócio. O prog, acho que ele é muito influenciado por muitas outras... por muitos outros gêneros em volta dele, sabe? Por exemplo, hoje em dia, se você vai falar de prog, assim, não pra gente, assim, mas pegar uma galera mais nova aí, tipo, sei lá, adolescente e tal, de repente que tá aprendendo a tocar guitarra e vai conhecer bandas do prog, alguma coisa assim. Esses caras você vai perguntar, tipo, meu, o que é prog pra você? O cara vai dar um exemplo, sei lá, Periphery, entendeu? Não tá errado. Tá errado. Mas se você apresentar pra ele assim, ó, eu vou te apresentar uma banda mais antiga que também é prog. Aí você lança o Pink Floyd pra ele, esse cara vai falar, não, isso aqui não é prog, velho. Mas é também. Só que o Pink Floyd, por exemplo, né, é muito influenciado por várias coisas que aconteciam nos anos 80 também. A música psicodélica nos anos 80 tava em alta na época. Nos anos 90 tinha muita banda que, até por influência também do Malmsteen, que meteu música clássica no rock, assim, a torto e a rodo, muita banda se influenciou por causa disso. E nos anos 90 a gente viu muita banda assim, pegando essa vibe, né? Então o lance do prog é mais ou menos isso, cara. E é legal. Eu, pelo menos, não vejo isso como um lado ruim. Eu acho legal porque o prog se influencia muito de outras áreas do metal, assim, que vão evoluindo, ou às vezes surgindo, por causa de outras vertentes. E aí isso vai se misturando, entendeu? A parte ruim é que a gente nunca tem... Dependendo da banda, assim, você não consegue definir o que, que ela é, de fato. Pinga, aí pegando esse gancho aí, então será que é correto dizer que o prog do estilo musical, prog no geral, tanto prog metal, prog no geral, é um estilo que sempre vai evoluir, cara? Porque você pega assim, thrash metal é aquilo ali, vai ter uma outra variação, mas thrash metal é aquilo, death metal é aquilo, não sei o que é aquilo. Mas prog a gente vê que dos 70 até hoje tá sempre evoluindo. O Pedro, assim, viajando muito, o próprio termo usado no cunho musical e político é isso. O significado é isso, né? Progresso, né? Sim, e assim, por querer ou não, é um estilo que tem que ir desde lá do começo até hoje, você vê que ele muda. Então você pega assim, várias bandas de várias épocas, né? Desde o seu surgimento, você vai botar na lista aí as bandas, aí você vai ver que, mano, tem muita banda que tipo, é diferente, é bem diferente de uma da outra. Pegando exemplo, Pink Floyd e tipo Periphery. Cara, são duas bandas completamente diferentes, mas as duas são prog. Cada uma com a sua. O Dream Theater, Gent, né? O Gent surgiu por causa do prog, cara. Eu acho que os dois caminhos são válidos, tá ligado? Tipo assim, o prog vai sempre evoluir por natureza própria, mas ao mesmo tempo muitos outros estilos vão beber da fonte de ser prog. Mas eu não concordo tipo... necessariamente que talvez o thrash, mas o death metal eu não acho que tá parado no tempo. Eu acho que o death metal... Talvez por eu escutar mais death metal do que thrash, né? Talvez eu perceba mais no death metal isso, né? Mas eu não acho que o death metal que é feito hoje é igual ao death metal que era feito nos anos 80 e 90, assim. Não, que na verdade eu entendo como uma possibilidade de mudança maior. Na verdade, nada está parado, né? Tudo, até esses caras que tocam heavy metal tradicional... extremamente cabeça fechada, eles colocam modernidade sem querer. Aí a gente entra num conceito filosófico muito maior do que a música em si, sim, mas que a gente pode aplicar e trabalho da galera, que é que movimento é vida, né, cara? Então, assim, o metal, ele tá vivo, e o que tá sempre vivo tá se movimentando e, naturalmente, indo pra alguma direção, e o progressivo acho que é o que leva pra frente, cara. Mas eu acho que o prog, ele é uma terminologia muito genérica, sim, é como se fosse um simbionte, uhum, entendeu? Ele vai se associar a outros estilos musicais. Caraca, a gente tá falando muito de prog, a gente já tá na noia, cara. É bem prog mesmo esse podcast. Vai progizar o bagulho. Prog avante! Eu acho que ele vai se associar, vai seguir se associando a outras coisas, assim como ele se associou ao metalcore, sei lá, ao né, esse metal mais moderno e aí nasceu o Gent, assim, eu acho que vai, né, lá nos anos 90 se associou death metal e aí surgiram coisas tipo esses discos do death aí, né, então eu acho que o próprio August Burns Red, né, é uma banda que flerta com prog a cada disco mais, assim, a cada disco que eles fazem eles flertam mais com prog, assim. Então... Acho que na real ele muta e ele evolui porque ele não é um estilo em si só, né? Ele é um recurso que tu pode aliar a outros estilos e criar uma coisa nova. Como eu falei, é tipo um pouco do que eu falei. Os dois caminhos, né? Muita coisa do prog vai absorvendo outros estilos que vão surgindo e outras ideias e outros, né, outras texturas e virtuosismo das mais variadas formas. Às vezes o virtuosismo não necessariamente do cara ser, por exemplo, um guitarrista ser fritador, mas às vezes o cara com saber construir um clima, uma textura, né, tipo, porque, sei lá, por exemplo, o Devin Townsend, que a gente gosta tanto, que é um cara que cria muito bem texturas e coisas do tipo. Mas o caminho contrário de outros estilos também pegar muito elemento de prog e acabar evoluindo em outros aspectos. Tipo, meu, é que a gente... É o tanto de coisa que surgiu aí depois que a gente pode falar, tipo... o avant-garde, que, tipo... Viu? Pode ser de tudo, né? Tipo... justamente pela variação de estilos, de usar coisas não convencionais e por aí vai, né? O post-metal, que aí veio depois, que às vezes é mais pesado, né? Pois é, tem quem diga que faz parte desse rolê do prog também, né? Eu ia fazer essa pergunta, Russian Circles conta como prog? Porque post-metal, né? Então, eu acho assim, eu acho que tem elemento de prog, mas já é outra coisa, tá ligado? Porque Russian Circles é sobreposição de camadas, né? Tu ouve e o cara, até ao vivo, ele faz isso, né? Mas ele toca com pedal de loop e ele vai sobrepondo camadas. Ele até, faz um loop e ele faz uma camada aproveito, em cima. Até aproveito pra perguntar pro Timbó, que o Timbó, uma vez nós tava trocando ideia falando de post-metal e tal, aí, tipo, falou de Russian Circles, Pelican, falou de Tundra, se eu não me engano, né? Sim, sim. E, tipo, várias outras bandas aí... Mas nessa pegada. Isis, essas bandas. Tipo, tem um pezinho no prog, né? Não sei se necessariamente no prog metal, mas no rock progressivo, com certeza. Acho que talvez a atmosfera, cara, aquele trem que. Eu não quero usar a palavra épico, porque não é necessariamente épico, mas dá a sensação de época, tipo um. Épico invertido. É uma parada meio. Vai acontecer algo. Eu acho que é meio que o lance que a gente falou do Pink Floyd, tá ligado? Tipo, ele não é necessariamente... Não precisa ser necessariamente virtuoso, nem nada do tipo. Mas eu acho que o nível de experimentação que existe pra criação desse tipo de som é o que dá pra colocar como essa nomenclatura de progressivo, tá ligado? É, não pode usar muito o termo experimentação, senão a gente entra no Mars Volta, que já é outro rolê, né? Mas que também é prog. Também é. Mas aí, também é prog, pô. É. Mas volta? Pô, eu não coloco como prog, cara. Eu não coloco também, não, cara. Até mas volta pra mim é. Experimental. É, aqueles, aqueles revival 70. Até o próprio At The Driving. Antes tem elementos, entendeu? Eu tenho muito cuidado em colocar a palavra progressivo com a parada experimental, tá ligado? Por isso que na abertura do podcast eu disse, tudo é prog. Isso. Pô, como é que é o nome da banda do pessoal lá de Israel, lá? Tipo, Obsidian Tide. Obsidian Tide. Os caras experimentam um monte, cara. Mas ali eu acho que é muito mais prog do que Mars Volta, por exemplo. Muito mais. Mas pega o como é que mais é o The Lousing de Comatorium, velho. Que diz que é prog, velho. É, o Timbó tem um ponto importante aí que eu acho que até serve pra ir pros encerramentos, senão a gente vai ficar nessa volta pra sempre. É, tudo é prog, dependendo do jeito que você olha. É isso aí. Vou chamar vocês para falar as suas indicações e pinga você primeiro, cara, porque eu quero pedir desculpa que você tinha que fazer o jabá do seu podcast, né, cara? Esqueci, caralho. Pô, pois é que a gente voltou a ficar parado de novo, mas pelo menos saiu mais episódios desde a última vez aí que eu participei aqui. Então, ouça lá o 13ª Casa, podcast aí sobre Saint Seiya, que a gente fala aí dos episódios, comenta os episódios, né, do anime e tudo. Gravamos aí até o último, até o momento aí, até os episódios de Poseidon. Caraca, achei que tu ia meter a gente gravou até a Casa de Leão, aí deixou o pessoal escutar todos os episódios de novo. Vai, tem uma dica boa, ouve até a Casa de Leão, volta tudo, depois ouve de novo, Aí chegou lá contra o Saga lá no Grande Mestre, volta, e assim vai indo. E aí isso aí houve lá. Isso aqui no Spotify também, tem tudo. Tem um Instagram muito mais ativo que o nosso, por sinal. Instagram lá, 13ª Casa, _. O Goldcast é inimigo das mídias sociais, velho. A gente é total, a gente trabalha contra isso, por sinal. Que merda. A gente fala que é preguiça, mas não é não. Mentira, é preguiça sim. E Pinga, qual é a sua indicação para os nossos ouvintes? E muito obrigado por participar, meu brother. Pô, valeu, obrigado pelo convite aí, tamo aí. E já me convidando aí para os melhores do ano. Já tem minha listinha feita. Total, é melhor você falar aí. Cara, a minha indicação, aproveitando que a gente tá falando sobre prog, né, e tudo, tem duas bandas que eu gostaria de recomendar. Uma, inclusive, eu já até falei pra vocês, né, tipo, da banda, assim, num outro momento, que é o Andrômeda, que é um instrumental prog progressivo muito foda. Que ele tem uma pegada mais de som mais sci-fi, futurista e tal. É bem legal o som do cara, né? Porque é um cara que produz tudo. E uma outra banda que é o Arc Echo, que é um instrumental. Ele mistura bastante fusion com prog. Cara, é sensacional esse som do Arc Echo e vale muito a pena. Aí depois só manda os links aí, porque Andrômeda, eu não tenho certeza se eu encontrei a banda aqui. Não, é que tem a banda Andrômeda e tem esse projeto que eu falei que é o Andrômeda. Andrômeda, sim. Eu vou pegar aqui uma indicação. Deixa eu ver. Ah, encontrei. Beleza. É cara de prog mesmo. Cara. Total. Vamos lá, aqui o próximo aqui é Pedrinho. Muito obrigado por participar também, meu querido. Muito obrigado aí de novo aí, falar de música e quebrar o pau e perder amizades. É uma honra, como sempre. Cara, eu vou indicar só uma banda que foi uma banda que eu lembrei hoje e fazia anos que eu não ouvi essa banda e eu não conheço ninguém que escuta essa porra dessa banda, porque acho que essa banda não tem expressão nenhuma, é só bandas aleatórias que o YouTube te mostra e você guarda com carinho, tá ligado? Aí o nome da banda é Agora, o álbum Formulas. Prog metal de qualidade, gostosinho, mandei um link aí já. Pode ouvir aí. Partiu pra agora. Abraço. Ah, legal. Maneiro. Vamos na ordem aqui. Vinizinho. Tá, eu tenho várias indicações pra fazer. Vocês viram que eu tô falando vamos na ordem aqui, não tem ordem nenhuma, né? Tá todo mundo vendo a mesma ordem aqui, ó. É a ordem da cabeça, né? Que droga você tá usando, velho. É a ordem do caos, vamos na ordem do caos. Eu tenho várias indicações pra fazer, então eu vou... Posso me estender um pouquinho. Minha primeira indicação é um livro, que é a Biografia do Musashi, volume 1. É um tijolão, mas é muito bom, é bem gostoso de ler, tem umas, acho que umas quase, sei lá, umas 700 páginas o que eu li, então fica a dica pra gurizada, que eu comprei um box e aí eu li o primeiro num talagaço, então fica aí o volume 1 aí, pelo menos, de dica pra galera ler aí. Quem curte artes marciais, uma vibe mais contemplativa aí que tem no prog metal também, acho que vai curtir. Vou indicar um filme também, chamado... Musashi não era samurai? Sim, Musashi é um samurai, a biografia dele. Você ouviu o que eu falei, porra? Não, eu não sabia a parte do samurai só. Eu só queria ver se eu tava certo. Ah, tá. Então, minha segunda indicação é um filme chamado Filhas do Sol, ou em inglês Girls of the Sun, que é um filme que fala sobre as guerreiras curdas, cara. Que é tipo as piores inimigas do Estado Islâmico, né? Tipo, galera que tipo, sei lá, a mulherada mata os caras do Daesh lá e os caras cagados de medo. Né? Tipo, filmaço. Não tem esse filme não, mas tem dessas minas aí, curda, cara. Eu que tô dando indicação agora, não me interrompa. Não, você já viu o vídeo? Já viu o vídeo da mina atirando assim? Aí tem uma bala que passa pertinho da cabeça dela. E ela nem risca. Ela ri, cara. Ela dá risada, né, meu? É aquela expressão assim, tipo, a mina tá rindo da cara da morte, tá ligado? Tipo, é um rolê absurdamente louco, cara. Deixa eu ver qual outra minha indicação aqui. Também tinha separado já uma série para indicar para todo mundo. Assim, quem gosta de música com certeza já conhece, né? Lineker. Não sei se alguém aqui não conhece Lineker. Se não conhece Lineker, deveria conhecer Lineker, né? Que é uma das maiores vozes da música brasileira atualmente. Que é uma série chamada Manhãs de Setembro, que tem no Prime Video, que é uma série muito foda aí que contempla não só a galera da música, do soul, mas tipo, toda essa galera LGBTQ aí que precisa de representação aí, cara, uma série massa pra caramba. E de última indicação aqui, penúltima indicação, vou indicar uma música da banda de um brotherzaço meu, música do Pesk, que é a música Folhas, da banda de Descartes, que é uma banda da galera aqui. Vou mandar de novo aqui no grupo ali. Quem puder ouvir, ouve aí. Acho que não sei se o pessoal vai gostar, mas é. Manda o link do Spotify também, que dá dinheiro pra eles. Ah, é verdade. Verdade. Tem que mandar o link do Spotify. E a minha última dica aí é o mix. Mix de sementes aí, que é amendoim, castanha de caju. Faça um mix de sementes aí, que oleaginosas faz bem pra saúde aí. Mix sementes é coisa de pau no cu. Você falou, tá falando implica antes, rapaz. Porra, mas é caro, mix semente é caro. Não é caro, meu. Compra separado, bicho. Vai montando teu próprio mix. Você falou de banda de amigo fazer som. Achei que você ia lançar Tiamat da Enigma aí pra. É que a Tiamat e a Enigma não precisam de apresentações, cara. É verdade. O foda da banda ter uma música foda é quando a própria banda não dá valor na música. Aí a banda que não precisa de apresentações é. Juntos, dia 19. A gente vai cantar juntos, Pedro, dia 19, o refrão. Tiamat! Vai, ai, ai! Sacanagem. Isso. Vai ser isso aí. É isso aí. Timbozinho, por favor, manda as indicações aí pra nós. Tenho duas indicações de discos, que eu tô muito ligado em escutar o maior número de discos que foram lançados em 2021 possível. E dois estilos completamente diferentes. Vou falar de um disco que foi um dos meus favoritos do ano, que não é de metal, inclusive. E não tem nada a ver com metal, nem nada a ver com prog, o que vai pegar a galera de surpresa aí. É o disco... Duda Beat. Não, não é o disco... Duda Beat não é legal. Mas é o disco Talk Memory, do Bad Bad Not Good, que é uma banda de... meio que jazz, né, atual, um pouco de soul. E esse disco Talk Memory foi feito em conjunto com um instrumentista... um maestro brasileiro fenomenal, chamado Arthur Verocai, que é das antigas aí, dos anos 70 e por aí vai, que é muito respeitado e que em 2019 eles fizeram, inclusive, fazer um show aqui no Brasil, e aí fizeram um show justamente junto com o Verocai, né, o Verocai conduzindo a orquestra e tudo mais. E a partir daquele dia, eles resolveram fazer um disco juntos. E esse disco, Talk Memory, é assim, uma gema preciosíssima para quem gosta de boa música. Música bem feita, bonita. Então, Talk Memory aí fica como uma indicação. E a indicação de prog do Timbozinho vai ser uma banda chamada Blanket, que em português significa cobertor. Disco chamado Modern Escapism, que é para quem gosta aí de é isso. Para quem não é modern, é modern, é moderno. É para galera que é isso, para quem gosta de contortionist, de até um pouco de Tesseract, essas coisas. É um som bem legal, super bem trabalhadinho, tem vocal muito, muito bacana. Então fica a indicação aí, tanto o Modern Escapism como o Talk Memory. E a indicação cultural é o canal do YouTube do Farid Germano Filho. Aliás, agora que o Grêmio caiu oficialmente, vai estar muito bom. Exatamente, daqui a pouco. Para a alegria do Alex, o maior fã de New Metal que a gente conhece. Exato. O Grêmio foi rebaixado. Exato. Só uma pergunta: o Juventude foi rebaixado também ou foi só o Grêmio? O Bahia. Bahia foi rebaixado? O Bahia foi rebaixado. Ah, então o Juventude tá na Série A ainda, então tá. O Grêmio caiu justamente porque o Juventude ganhou do Corinthians. Alegria, hein? Obrigado, alegria. Corinthians, finalmente fez alguma coisa que presta. Enfim, e é isso. Tá aí a minha indicação. Beleza, antes de passar pro lindo do Luiz aqui pra ele dar a indicação e a música final, eu vou entregar minha indicação rapidinho, cara. E, na verdade, é uma indicação em conjunto com o meu amigo aqui. Então, Matuzinha, sinta-se com a mão agarrada aí. A gente estava conversando, a gente foi no teste na terça-feira, estava conversando, e teve assim, simultaneamente, um artista que a gente ouviu junto, eu por indicação da Gisela, e o Matuzinha, não sei por indicação de quem, que foi o Bruno Mars, né? O Bruno Mars lançou agora um grupo junto com Anderson Peak, eu acho que é assim que pronuncia. Cara, tá demais, meu. Bruno Mars é um dinheiro, porra. Eu esqueci o nome do disco, cara. An Evening with Silk Sonic. Negócio assim. Sonic. E, cara, o disco está bom pra caralho. E eu vou referenciar, linkar o clipe de Smoking Out the Window. Que é bom pra caralho, bicho. Bom pra caralho. A música tá foda, a construção tá maneira. O clipe tá maneiro pra porra. E, cara, é isso aí. O Bruno Mars tem tudo pra ser o novo Michael Jackson, né? Sim. Bruno Mars é o pop progressivo. Sim. É. E o Bruno Mars tem outra coisa, né? Que ele é metade do tamanho do Matuza, né? E quem conhece Matuza sabe o tamanho do Matuza. Então é isso aí. 2,90, então o Bruno Mars tem. O Bruno Mars tem apenas 2 metros. Isso aí. Ah, cara. Aqui tem que ser cuzão, cara. Aqui tem que ser cuzão. Luiz, sua música de encerramento, sua indicação, não necessariamente nessa ordem, e um beijo pros ouvintes aí. Muito bem. Estamos de volta depois de muito tempo, né? A vida caótica. Mas é o seguinte, tá, vou começar com a minha indicação, então. A minha indicação é indicar uma série, que foi uma das melhores coisas que eu vi esse ano. Foi uma das coisas que mais me chamou, que mais explodiu minha mente, assim. Que é uma série que tem no Prime, chamada Kevin Can F Himself. Ah, foda. Ela começa como uma sitcom bobinha, assim. Ela é, tipo, né, aquele enquadramento de sitcom colorido, né, aquela câmera mais aberta e tal. E que é aquela sitcom básica de um cara mangolão, gordo, idiota, que só é autoenvolvido, que só pensa em esporte e tomar cerveja. E por algum motivo ele é casado com uma mina gata, né? Tipo, algum motivo assim que ninguém explica. Que é tipo, todas essas sitcoms do Kevin James, assim, tipo, King of Queens e tal, né? Aquela do Jim Belushi também. Enfim, um monte de sitcom é assim, né? E aí a série começa assim, ele, né, tipo, lá falando de esporte, falando merda e casado com aquela mulher bonita, e daí até que uma hora ele, tipo, o copo de cerveja dele tá vazio e ela tá com um cesto de roupa suja pra levar pra lavanderia na cozinha lá, e ele joga o copo pra ela e diz assim, traz mais cerveja pra mim, e aí ela vai pra cozinha, e quando ela vai pra cozinha... A série troca o enquadramento, troca, tipo, de full screen pra wide, troca a fotografia de colorido pra quase um de saturado, assim, tipo, quase um preto e branco de tom de saturado, assim. O tom total muda, a trilha sonora, tudo muda, o jeito da mina atuar muda e vira um drama. E vira um drama daquela mulher que não aguenta mais aquele casamento merda, daquele marido de bosta. E ela decide que... Porque ela também tem os probleminha dela, né? Ela decide que o jeito dela sair daquele casamento é fazendo um plot pra matar o marido. E aí a série se desenrola assim, em que sempre que, ela, que o cara tá em cena, é uma sitcom, e quando ele sai de cena, vira um drama. Nossa, que louco, cara. É muito a fuder. É uma meta-linguagem bem da hora, cara. É tá, muito, muito a fuder. É bem tá quase me fazendo caralho. Assistir. É uma série da AMC. É uma série da AMC, que é o mesmo canal do Walking Dead lá. Foi a série mais assistida na AMC esse ano. Já tá confirmada a segunda temporada. E a primeira temporada tem no Prime toda. É foda. É muito foda. Eu assisti tudo em um dia. Eu assisti tudo, tipo, um dia... Fiquei um dia inteiro assistindo, assim, cara. Não conseguia parar. É muito, muito, muito bom, cara. Muito bom. Kevin Can F Himself é o nome da série. Pô, tem caralho. Detalhes dela se ela já viu também. É com aquela mina, é com a Annie Murphy, que é aquela mina do Schitt's Creek, que é outra série que é do caralho também. É a mina... Se a eu não mina... me engano, você indicou aqui, por sinal. Pô, e o Kevin, cara, dá muita vontade de, tipo, pegar uma cadeira dessas de plástico, de churrasco, tá ligado? E explodir nas costas dele, cara. Ele é um bosta completo, assim, tipo, ele é um bosta completo. Ela tem os probleminha dela e tal, mas ele é um bosta completo, assim, completo. Nossa, ele tem a cara de uns ex-padrastos meus aí. Ah, que, é, cara. Que gostoso vai ser assistir isso, hein, galera? Tamo junto, hein? Muito bom, muito bom. Então fica a minha indicação aí, Kevin Can F Himself, uma das melhores séries que eu vi esse ano. E você jogando Eric Peterson no Google Imagens, aparece o guitarrista do Castro. Eric Peterson. Tá, e a música de encerramento, eu mandei várias opções no chat ali, mas eu acho que eu vou ficar com Thank You Scientist, que é uma banda que é tipo assim... O Morphine, boa demais! É, o Morphine e o Corrida em Cambria fizeram sexo desprotegido e nasceu o Thank You Scientist. Assim, tipo, mas Corrida em Cambria é ruim! Vai não, viver. É não, cara! Vai, o que que isso quer dizer? O que que isso quer dizer? Faça cara, sexo que... desprotegido, galera! É, isso aí! Isso aí! Você conhece o Thank You Scientist triste? Que é como o assim? Reign of Kindle? Não! É o Thank You Scientist triste, velho. É o Reign of Kindle. E é bom, é bom. Coisa. Mas enfim, eu vou ficar com o Mr. Invisible do Thank You Scientist de música tá de encerramento. Então, acabou, caralho. É isso, galera. Um beijo, até a próxima. Nos vemos aí. Um beijo, tá acabando o ano. Tá acabando o ano, se eu não ver vocês, Feliz Natal. Vamos encher a pança no Natal, que é o que nos resta. Exato. Que bom. Muito prog e pouco de Twitter pra nós aqui. Isso aí. Meu desejo é o meu desejo.